o Al-Qaeda morre ou mata terrorista na quebrada. Anda de óculos no pé, na cabeça e na cara. Sintonia é Nextel, as polo é prata. As bermuda tem que droga, o preto uniforme da rapa. Nós trabalha o dia inteiro com a cabeça maquinando, aprimorando as maneiras de poder pegar o banco. Nunca mudou, nossa vida é assim mesmo. Esse mês é o Santander, mês que vem é o Bradesco. Armas, negócios, contatos, respeito, baladas, bebidas, mulheres, dinheiro, Hilux, R1, mas nunca tô satisfeito. Quando ajunta 1 milhão, eu juro que eu me aposento. Obra de arte é mato dentro dos meus aposentos. Queria ser sim, mas nunca vou ser um exemplo. Aí, presidente, Zé Povinho do parlamento, achou que eu ia esperar do salário mínimo um aumento. Sou mais um brasileiro que sofreu desde pequeno. Se cansou do sistema e partiu pro arrepento. Entrei pro crime pensando em comprar alimento. A consequência do trabalho me deu casa, apartamento. Terrorista é rico, terrorista é louco, terrorista é preso, terrorista é morto. Terrorista é rico, terrorista é louco, terrorista é preso, terrorista é morto. Terrorista é rico, terrorista é louco, terrorista é preso, terrorista é morto. Terrorista é rico, terrorista é louco, terrorista é preso, terrorista é morto. Lembra dos moleque que sonhava com Rolls Royce, bermuda na canela, sapato Black Horse. Cabeça era careca, por cima uma barreta. Ouvia sabotagem, viajava nas ideias. Hoje tudo grande, com a mente insana. Negócio bom, é da branca ou marihuana. Boliviana, colombiana, não importa. Quanto mais diluir, o problema é dos noia. 2014, o Rolls Royce não veio mais pro peão. Tenho cruze pros corre o maçabeiro. Daquele jeito, o governo não ajudou. Os moleque ficou monstro e o comando adotou. Agora vem atrás de mim, governador do estado. Se tivesse me educado, teriam menos trabalho. Ao invés de investir mais na educação, põe a polícia na rua e constrói mais prisão. Tem madame pagando 10 mil em bolsa de marca, enquanto mãe de família sonha com água encanada. Ainda tenho que ver na TV Playboy se perguntar por que que a violência nunca para de aumentar.